favela, a vida é um jogo. Entre amigos e inimigos, sempre de olho no fogo. Maconha no ar, a mente vai longe. Na quebrada, a verdade é que o sonho não esconde. A aranha subiu na parede, observando o movimento. É finifal na batida, a luta é nosso sentimento. Drogas e perigos, mas o amor é maior. Aqui somos guerreiros, nunca vamos cair, por favor. Os sobe se aproximam, mas a gente tá atento. Coração forte, a mente no momento. Cada esquina tem uma história pra contar. A vida é crua, mas a gente sabe amar. Aranha subiu na parede, observando o movimento. É finifal na batida, a luta é nosso sentimento. Drogas e perigos, mas o amor é maior. Aqui somos guerreiros, nunca vamos cair, por favor. Sonhos na fumaça, a esperança não acaba. Unidos na favela, a gente nunca desaba. Entre rimas e versos, vamos nos libertar. A vida é nossa, não dá pra se entregar. Aranha subiu na parede, observando o movimento.